Jak rádi držíme se toho vlačan? Siga Papá Romeu November Oscar Whisky. E o horário da EOBT? Gente, aguarde um instante, Papá Romeu November Oscar Whisky. Papá Romeu November Oscar Whisky. Já vai um instante. Aqui, vai para Bravo, prossiga. Sim, nós estamos no passo 4, circulando para o Galeão. Seria a autorização? Alternativa 26290. 288-260, bom dia. Sete, três, dois, salas quatro, dois, direita, uma, dois, uma, décima, nove. Direita, dois, um, nove, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, tanto três, sete, três, dois, livrou. Livramos, muito bom dia. Tá, três, sete, três, dois, segue via Alfa. Juliette, portão 01. Alfa Juliette pro 01, 3732. Papá Romeu November, acho que o Whisky confirme o pátio que se encontra. Salvador, grupo de luz, corredor forte, se abaixando 20 milhas. Decola da 17, primeira curva à esquerda, corredor forte 1000 pés. 1208 controle, acione 0133 no transponder. Correto, confirme POB. 02 a bordo, acionamento, táxi e decolagem com a torre em 1895. Boa November Oscar Wish, autorizando o acionamento, reporte táxi. Afirmativa, aguarde só um instante para cópia. Salvador, bom dia. Vou no 160, informação de uma patrulha de táxi. O 160, bom dia. Na patrulha de táxi, receptar a chegada à mar e descer ao nível de voo 050. 050, vou no 160. Direcionamento, tá 3179.9. Autorizado no 09, chame pro táxi. Virou. Papapá, Mike, Papa Bravo, confirme o pátio que se encontra em pista que decola. Nós estamos no pátio 4, decolando da pista 7. Gente, Salvador para o Galeão, 430 nível, via a rota do plano, decola da pista 17, primeira curva à direita, saída da El, Leda. Bidev, após Bidev segue conforme. Ano 208 controle, acione 5057 no transponder. Então, Salvador Galeão 430, acordo com a rota do plano, depois da 17, primeira curva direita, saída da El, letra Bidev. O transponder 5057 e controle 1208. Correto? Afirmativo, contingimento correto, confirme pessoas a bordo? Serão 10. 10 a bordo, acionamento, táxi de decolagem, chame a torre em 1-1-8, decimal 95. Ok, Controle Salvador, bom dia, 3259, quem está aqui? 3259, bom dia, via chegada bom, desça para o nível de voo 060. 060, 3259. Então, gente, chegada bom, 3259. Tá bom, 3259. Primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. 1208, controle, acione 5102 no transponder. Cruzamento correto, confie pessoas a bordo? A bordo ciente, acionamento, táxi, decolagem com a torre em 1-1-8-9-5, apenas confirme novamente em pátio. Uno 8 decimal 95, bom voo com a torre. Capitão Lima, Juliette Lima, autorizado o acionamento, confirma pronto táxi. Gente, reporta para o táxi, Lima, Juliette Lima. Papapá, Mike, Papa Bravo, copiou? Afirmativo. Israel, Leda, Bidev, após está na hora. Afirmativo. Poderia confirmar a rota que o senhor possui? Sim. Obrigado. Plano com Viner, Bidev, Dog Sui, Bolsu. Afirmativo. Saída da El, Leda, Bidev, Bidev, após Bidev, segue conforme. O Mike Papa Bravo. Sim, obrigado. Gemini, Altaxi, Otan 3179 com 209 a bordo, 4 horas e 15 minutos, Brasília. Vê? Temos 209, 209. Sim, segue via NJ Alpha, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 1021. NJ Alpha, 1895, 1021, ajustado, Otan 3179, na frente da Lima. Solo Salvador, muito bom dia, Ocean 6312, solicito autorização de tráfego para Recife, gente da Kilo. É 312, gente, aguarde instante, cópia. Guarda. Você virou à direita, evitar uma formação. Gol 1960, reporte na proa de Duna, desça para 2000 pés, ajuste 1021. 1021, 2000 pés, ajuste 1021. E Papa Bravo, bom dia, prossiga. Segundo passo 4, com plano para o Galeão, autorização para acionamento, com 10 a bordo. Gente, Mike, Papa Bravo autorizado acionamento, chame táxi. Bravo. 10, o ajuste 1021. 4.000 pés, ajuste 1021. 312, copia? Copia. Salvador Recife. 350 autorizado via rota, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, acione 5071 no transponder. 350 nível autorizado, decola da 10, primeira esquerda, Puca, transição Caju, 208, transponder 5071, 6312. Correio, chama para pushback e acionamento, CNE 6312. Chamará pushback e acionamento, 6312. O 2196, Porto Seguro, copia? Copia. Salvador Porto Seguro, 360, nível autorizado, via UPWISC 50. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Bidev. 1208, controle, 5074, transponder. Ouro, vindo aeróstico WISC, autorizado alinhar e manter no 7. Alinho, manter no 7, tá por aí. Direito, à direita, saída da EL, Leda, B10. Controle 208, transpone 5074, com 2996. Correndo, chame para pushback, acionamento. Chamará, posição 62. Papatango Lima, Juliette Lima, autorizado táxi, chama na táxi aí, papá, ajuste 1021, confirma o PLD? Lima, Juliette Lima, confirma o PLD? Juno 79, decolado 856, controle 120, décimo 8. 208, obrigado, bom dia, o Santos 3179. Torre November Oscar Whisky, pronto, 97. Papa Romeu, November Oscar Whisky, autorizado decolar, pista 17, vento variável 13 nós. Livre decolagem, November Oscar. Lima Juliette Lima, mantenha, papá. A 3179, vou e Leda. Leda, 3179, obrigado. Nessa frequência, agora instante, Papa para Sierra Delta Uniforme Oscar, o Papa Papa Bravo, Bravo Sierra. Firmo, agora instante. Curve à esquerda, autorizado o cruzamento do campo, reporte o eixo 1028 livre. Curva à esquerda, reporta livrando o eixo 1-0, November Oscar. Lima, Juliette Lima, autorizado ingresso, reporte LL pronto, camiseta 17. Torre Salvador, Papa Papa, Mike Papa Bravo. Mike Papa Bravo, bom dia, autorizado acionamento, chame táxi. Estacionado no Pátio 4, pronto para o táxi, decola camiseta 17. Quente, Mike Papa Bravo, autorizado táxi, reporte na táxi Oyoshi, ajuste no 021. Comprar a Oscar no 021 no Papa Bravo. Poderia confirmar a saída para o Papa Bravo? Saída da El Leda Bidev, decolando da 17, primeira curva à direita. Comprar 17, primeira curva à direita. Papa Bravo. Tá, 3859, desça para 2 mil pés, o ajuste no 021. Autorizado ILS, é que tem reporte estabilizado. 2 mil pés, reportará estabilizado para 3259. Papa Romeu, November Oscar Whisky, mantém a linha, coleção, mantém o corredor forte, 1 mil pés, e chama o controle, 120, desce 9, por favor. 1208, graça, November Oscar Whisky. 3, 6 não reporte na prova de P. Eu informo o tráfego já passando externo no final do ano zero. Salvador, bom dia, Guno 160. Guno 166, autorizado pouso, pista 1-0, vento variável 1-1, nós. Ele pousa 1-0, Guno 160. Tava bravo na hora que eu jogo com o time de Juliette. Gente, papá, papá, Mike, Papa Bravo, número 2, mantenha a Oscar. Mantenha a Oscar, Papa Bravo. Lívia Sente da Lima no 7, autorização de tráfego. 3304, aguarda um minuto, Copa Brasília. Ah, aguarda, tá 3304. Confirme. Papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá ponto, cópia. Bravo, Serra, autorizado, Serra Delta Uniforme Oscar, via rota do plano de voo, nível 070, saída lotar, decolando da 197 com curva esquerda, código 5062, controle de saída no 208. Confirma PLB e pátio. 1208, controle de saída. Bravo, Bravo, Serra, pressionamento, táxi, decolagem, chama a torre, 18, decimal 95, ajuste de altímetro na 021. Controle Salvador, Papa Romeo November Oscar Whisky, on meu pé, Raia Forte. Papa Romeo November Oscar Whisky, mantendo meu pé, no corredor forte. Gente, Oscar Whisky. 3859, estabilizou? Estabilizado, 3859. Também torre na frequência, 18, decimal 95. 3859, 3859. Anemia 3, 19, desça para 2000 pés, o ajuste 10021, não está autorizado, e LSX reporte estabilizado no localizador. Gente, essa é 2000, o Xené 63, o nono, Guano Pelo, reportagem estabilizada no lote, Xené 63. 3179, recita Nijol 320, chame o centro Recife, na frequência na 251, alternativa 33, decimal 9. 320, poderia confirmar a frequência, por favor? 251, a secundária 33, decimal 9. Controle, muito bom dia, Papago Lima, Juliette Lima. 1251, alternando 133, decimal 95, restrito nível 320, tá? 3179, bom dia. Catango Lima, Juliette Lima, mantendo eixo até 3000 pés, após 3000 pés na saída PUCA. Após 3000 na saída PUCA, Lima, Juliette Lima. Dael, Leda, Motiva. Decola da 10 com curva direita, código 5077, controle 1208. É, só confirmando 3304 é Brasília. Ah, correto, Brasília. 3304, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeo, via peso 17, Marbor, restante conforme. Nível 360. Saída Arbor, após voo à posição Elefa. Decolada 190 com curva direita, código 5070 e controle no 208. Autorizado Brasília, nível 360, peso 17, amplo. A saída Arbor é Lessa, decolada 10, curva direita, 5070, 120, decimal 8, 3304. Tirima, aguarda na coordenação, subir e manter 270. 270 então, o Lima Juliette. Chama na TAN 3304. TAN 3663, pronto, cópia. Prossigo, TAN 3663. É 3663, autorizado Guarulhos, via peso Luno 0, Taubaté, restante conforme. Nível 300, saída da El, Leda, Motiva, decola da 10 com curva direita, código 5077, controle de saída no 208. Autorizado 300, peso Luno 10, Taubaté, decola na 10, curva direita da El, Leda, Motiva, 5077, controle 1208, TAN 3663. Correto, chama pronto, pushback acionamento, TAN 3663, portão 1-1. Pois daremos, TAN 3663. Lima, Juliette Lima, autorizado para Zipa. Obrigado, Zipa, Lima, Juliette Lima. Autorizado decolar, pistão no 7, vento 190 graus, 9 nós. Decolar, capoeira no 7, mais uma brava. Com 2196 para o táxi, com 153 a bordo, tem 3 horas de autonomia, até em Aracaju. Próximo 5 minutos. November Oscar está autorizado, reporte ao pé. Oi, aqui. 021. Via Índia, na parte 2295, 2196. Boa, 1 no 160, mantém antes da Juliette, devido à aeronave da companhia, taxiando até o ponto de espera, e a aeronave da Avianca já está iniciando o táxi em direção ao ponto de espera com o número 2. Aguarde instruções para ingressar a Juliette, portão 190. Mantém, voo 190. Solo Fortaleza, 732, 9, 14. Fora o baixo, caminhada 3, 8, 9, a porta, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Oxané, 6312, autorizado táxi como número 2, via Índia, ponto espera, torre no noite decimal 95, ajuste de altímetro na 021. Afirmativo, táxi, 3859, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. Confirme algum no 095, chamou para cópia? 9210 para Porto Seguro, sente da Lima. 9210, aguarde cópia para Porto Seguro. Aguardando, 9210. Solicitado a linha decolar na 10, ou 219. Você está no localizador, tem a pista de CNR, 63. 27. Ali, mas eu não sei, aqui, ó. 1295, até daqui a pouco, CNR, 63. Salvador, bom dia. Xané 6311, na final visual. Xané 6311, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste no 021. Informe por quantas milhas o Mike Papa Bravo? Já está reassumindo a proa de Dael e se autorizado voa Bidev. Mantém a proa de Leda aguardando Bidev. Papa Bravo. Zero, autorizado Juliette, portão 10. Juliette 10, 160. 3859, autorizado Juliette, portão 04. Juliette para 04, 3859. Voo 9210.4. 3, 4. Autorizado Seabra Papa Sierra, via PUISC 50, restante conforme rota. Nível 340, saída Dael, Leda, Bidev. Decola da 10 com curva direita, código 5112, controle 1208. Autorizado 340, via PUISC 10. Decola da 10, saída Dael, Leda, Bidev. 5112 do transponder, controle 208. Correto, chama pronto, pushback acionamento, gol 292-10. Correto. Prova Salvador, 3304, pushback acionamento, 7. 3304, aguarde. Aguarda, 3304. Que fantasma cadastro para nível 360, via Dael. É via Dael, só nível 360, voo 296. Cuiabá, Bravo, Bravo Sierra, autorizado a decolar pistola 7, vento variável 1 a 2 nós. Aproximadamente 10 minutos, senhora. Bem, está autorizado 2 mil pés na escuta do controle, movendo ao auxílio. A sua escuta autorizada 2 mil pés, Oscar Whisky. Papatango Lima, Juliette Lima, chama o centro Recife na frequência 12685, alternativa 125, decimal 45. 12685, alternando 12545, Lima, Juliette Lima. Papapá Mike, Papá Bravo, autorizado Vadagel e chame o centro Recife na frequência 1251, alternativa 33, decimal 95. 1251, 3395, autorizado Vadagel. Dado por feedback e acionamento no portão 07, chame o táxi. Chama para o Paquistão 3304. Salve, Salvador, bom dia, Oxalé 63, Oxalé 63, Nuno, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, Oxalé 63. Tango, Golf, Kilo, Oscar, sua identificação. Coisa, mude o código para 5116. Tango 1116. Salvador, bom dia, Xener 6332, Tomação Lima, vai atingir 170. 6332, bom dia, via chegada Mari, desça ao nível de voo 060. 060, 6332, via Mari. Golf e Quilosa desça e mantenha o nível de voo 080, está autorizado via chegada a Mari. 080, via Mari. Solicita a proa de amante, possível, senhora. Golf e Quilosa, hoje na via chegada a Man, está autorizado vá na proa de amante. Obrigado, Amar. M3 no 2, autorizado a decolar, pista no 0, vento 160 graus, 12 nós. Livre decolagem, Oceanera 63 no 2. O Bravo acerta atingindo 070, solicita 140. Doutor Salvador, papapapa Bravo Bravo Serra. Papapapa Bravo Bravo Serra, submantém o nível de 1140. 1140, Serra. Controle de Salvador, muito bom dia. 9021 da Gol, 14110, 1902 da Gol. 1902 Duro, bom dia. Via chegada é bom, se desça ao nível de voo 080. 080, informação 3, confirmando 03, Oceaner 63, confirme, por gentileza. Oceaner 63, 1-1, ingressando Juliette, e o gate é o 03, confirmo. 02, 02. 02. Controle Salvador, Oceaner 6312, contato radar, se manter no jogo 350 via PUCA. 350 via PUCA, Oceaner 6312. 2196, chame o centro Recife, na frequência 251, alternativa 33, decimal 95. 3304, autorizado táxi via Índia, ponto espera, turno no 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 021. 1021 e a Indy Bravo contra 1895, bom dia, TAN 3304. É. Salvador, gol 9210, pushback também, tem moto 12. Confirme? Gol 9210, moto 12, pushback também. Gente, gol 9210, aguarde um minuto, pushback acionamento. Claro. Bom dia, dia, Gol 1891, cruzando nível 200, tem transformação Lima. 1891, bom dia. Via chegada Mari, desse é o nível de voo 070. 070 via Mari, Gol 1891. Controle, posicionado 6312, voa na Proa de Conde. Canal 6312, confirme. Solicita Proa de Conde. Canal 6312, mantenha a saída, aguardando uma Proa mais à frente. Tá bom, né? Concessionador, o Bravo Sierra solicita descida. O Bravo, Bravo Serra, desce até o 070. 070, Serra. Pode descer para 2000 no 630? No 630, desça para 2000 pés, o ajuste no 021, está autorizado ILSXT, resposta estabilizada. Ok, desce para 2000, autorizado a fecha, mas estabilizado no 630. Gol 9210, flexionamento é a moto 2. Gente, aeronave da Tampa show no 1-1, tá? Prestes a iniciar o táxi, aguarde um minuto. Aguardando, 9210. 0 é um Boeing 738. Abra, certo, seguinte, tem o tráfego esquerdo. Gol 9021, informa que o centro avança a posição de 11 horas, tá 19 milhas no rumo norte, tá cruzando 120 para o 070, Charlie 25 alto. Ok, copiou o gol 972. Bravo, Bravo Serra, desça para 4.000 pés, reporte para mudança de régua. 4.000 pés, reporte para mudança de Serra. Serra 6312, sou autorizado para direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 6312, muito grato. Sané 6332, desça para o 050. 050, 6332. Gol 9021, desça para o 060. 060, gol 921. Apatango, Vilo, Vilo, Golf, Oscar. Corrigir, Golf, Kilo, Oscar, desça para o 4000 pés, o ajuste 10021. 4000, 1021, Kilo, Oscar. Condicionador, Papa Papa Brabra, Bra, Pierre, vem com as suas slides para cancelamento. Solicita para o destino da presente. O Bravo, Bravo Serra, modificados a 1219, descida a critério, reposto cruzando 3500. Cruzando 3500, Serra. Salvador, bom dia, o TAN 3304, ponto de espera pronto. TAN 3304, autorizado a alinhar e decolar, ficha no 10, vento variável 129. Alinha e decola 10, TAN 3304. Pedro, Gol 1891, necessita a Proa 035 para pedir informações. Essa é minha Proa 1891? Proa 035. Cadê o Cris? Bem, vou na 035, 1891. Por que lote, seu controle? Tá, escuta! Pode manter essa velocidade até próximo de Duna? Temos! Desce para 2000 pés, autorizado aliás, ajuste no 021. Pés 2000, mantendo a velocidade para quilômetro. 9021, reduz velocidade, 2109, 9021. Ok, reduzindo para 510, caiu um pouquinho a esquerda aqui na formação, depois vai voar na Afirmativo. Boa, né? 1891, número 5 na aproximação, reduz para 2109, 1891. caminho do 0 7 1 1 1 1 1 1 Controle, boa noite, Naviano. Prossiga. É, autoriza manter a proa 035 até o localizador? Autorizado, reduz para 210 mais, 8191. 2109, autorizado, proa 035 até o localizador, 891. Bravo, Bravo Serra, frequência livre, coordenação local, Bravo, Bravo Serra. Atingiu 050-6332. Atingiu 6332, mantém o 050. Xana 632, 1 chama Recife. 12685, alterna 12545. Confirmando Xana 6312. Recife 12685, alterna 12545. Afirmativo, prossiga com a proa do... da rotatória, o novembro Oscar Luiz. Proa da rotatória para o novembro Oscar Luiz. Sobe 630. Então 3304, sobe 360 e vigilância. Nível 360, vigilância, então 3304. Chamé 6312, controle. Na escuta, prossiga. Chama o centro Recife agora, 12085. 2085, obrigado, Mandiano. Voo 9021, aproximação aí na proa, já ia pra velocidade. Nossa inicial órbita sobre Duna, o número 4 na aproximação. Tem condições de voar na proa 250? 250, pode ser. E subvetor proa 250 para sequenciamento, 9021. É 332 Oceaner, vetor sequenciamento, curva esquerda, voa na proa 025, limitado pelo localizador. 6332. Esquerda 025, limitado pelo localizador, para manter o 209, indicado. Afirmativo, está autorizado, descida para 3000, ajuste no 021. 3021. O 9021 no desce para 4000 pés, no 021. 4001, né? No 021. 4.021, vou... 0021. Confirme, por favor. 4.021. Ok, confirme como recebe, a gente já cotejou. Estimativo, recebemos 5/5. Ok, obrigado. 8.91 desce até o 050, mantendo a proa. 50, espera pronta, tá 3663. Tá 3663, mantém o ponto de espera. 891 em condições de assumir navegação para a rua de Duna, 891. Em mais duas milhas é possível para a rua de Duna, boa noite, nada. Ok, mais duas milhas, voa, duas milhas, autorizado Duna, desce para 3000 pés, 102. Após duas milhas, para a de Duna. Duna, descendo para 3, boa noite, Nazão. Autorizado com 6332. Em 332, direita para o 070, livre LS, 2000 pés, 1021. 2000, direita 070, livre LS, 7 milhas atrás, um Airbus 320, autorizado completar o ILS, chama a torre agora 12295, Golf Kilo Oscar. 7, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Atinge 4000 e mantém proa, gol 9021. Estimativa 9021, número 4, guarda do evento final para interceptar o curso do localizador, mantém 4000. 440 mil. Lua e tu 91 reduz 170 mais, 1891. 170 mais, 1891. Quilógica, informe que estará sujeito ao tráfego devido ao sequenciamento à retaguarda. Prossegue para onda zero, cara. Seguinte. 1630, solo 261219, solo. 3663, autorizado. Decolar, pista 10, vento 180 graus, 149. Ok, a linha decola, ciente da 3663. 2092 10, autorizado em Índia, ponto espera, torre na noite desse 95, ajuste ótimo no 021. 021 via Índia, ponto espera, 2895, 2190, bom dia. 1630 Alfa, mantém essa Juliette. Alfa, mantém essa Juliette, certeza. Esquerda, pro 180. Esquerda, 180, gol 9021. Xana 6332, completa final, chama a torre agora 118-95-6332. 118-95, ó. Ó. Salvador, bom dia, Xana 6332, uma milha pra dona. Xana 6332, continue a aproximação, número 2, ajuste 1021. 1-0-2-1, aguardando. Abatango Golf, quilógica, autorizado pouso, pista 1-0, vento variável, 1-2 nós. Acerte, quilógica. Isso é uma formação pesada do lado de lá, né? Autorizado a efetuar os desvios necessários 1891-2000, pés, livre S, 1021, reporta estabilizado na final. Reportaremos estabilizado. Controle está 3663, cruzando 1200 pés. Eu mantenho o ponto de espera. Mantém nós dois, vamos lá. 300, na via saída da EL. 300 via da EL, está 3663. O 9021 vai sair à esquerda aqui, essa tem uma formação bem na proa, não tem como manter a proa. Ele já está fazendo curva à esquerda. Boa proa, 9021. Ok, pode ser a proa, sim. Pro 100, positivo, autorizado. Ok, 904.000. São 3304, chama agora o Centro Recife no 288, alterna 1260. 1288, 1260, tá, 3304, obrigado. Voo 9021, após os desvios, voa Duna, 2000 pés, autorizado e aliás, sendo 021. Ok, está voando Duna, 10 para 2000. Voo 9021. Controle com 1891, está estabilizado no localizador. Completa com 118-95. 118-95, obrigado, bom trabalho. November, Oscar Whiskey, chama agora a torre, 118-95. 118-95, Oscar Luiz. Oi, Salvador. Bom dia, voo 1891, tá estabilizado. O localizador tá a uma milha de distância. Voo 1891, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso, ajuste no 021. Voo 021, aguardando autorização, voo 1891. Golf Quilógica, solo 30, utilizando direita 1219. Torre Salvador, o Papa Romeu, November Oscar Whiskey. Papa Romeu, November Oscar Whiskey, reporte sobre a rotatória. Chama sobre a rotatória, Oscar Whiskey. A intenção do Oscar Whiskey é TGL na 1-7, ok? Gente, November Oscar Whiskey, então sequenciamento para 1-0. Pichana 6332, autorizado pouso, pista 1-0, vento variável, 2 nós. Gente, autorizado pouso, 1-0-6-3-3-2. Whisky na rotatória. Ah, bom, meu nome é Erótica Whisky, sobre a rotatória, faça um 360, reporte interceptando, ajuste no 021. 1021, iniciando um 360 pela esquerda, Oscar Whisky. Puxando a M3-32, fala 32, direita 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1. November Oscar Whisky, desça 1-1000 pés. 1-1000 pés, Oscar Whisky. 3-3-2, lembrou. Puxando a M3-32, alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6332. Voo 921 está estabilizado com a pista vista. 021 completa final e chama 2 agora, 118-95. 095. Até 360 nível. Saída da El, Leda, após posição Motiva. Decolada da pista 10 com curva à direita, código 51117 e o controle de saída em 120.80. Chegou a Xander 63, para Guarulhos, autorizado de 360, saída na saída da El, Leda, ótima. 510, curva à direita após, transporte 117, controle 1208, pela segunda, 1.0 até Taubaté, após confirmação. Puxando a 6311, correto, com a chama e pushback acionamento, informa o aeronave da companhia, aguardando o portão 02. Afirmativo, estamos situando embaixo, vamos agilizar, agradeço. A 6332, táxi lento, portão 02, está ocupado pela aeronave da companhia. Sente, táxi lento, portão 02. Há alguma possibilidade de coordenar outro portão? Vamos averiguar com o infra-aero. Táxi lento e reporte antes da Juliette. Mantenha com a Juliette. Só 220, estimado para pouso. Controle de salário, voo 1648. Torre November Oscar Whisky. Eu sou o Gol 9021, polo autorizado, pista 90, vento 180 graus, 129, ajuste de altímetro 9021, polo autorizado. Ok, tem um lá que tem uma aeronave que está querendo parar contigo e está com problema na transmissão, aí fica interferindo, ok? Ok, sim. Mantenha a via chegada Mari, essa até o nível de voo 130 inicialmente. Essa via Mari até o nível 130 no 30, Oceania 250. Ô, Salvador, poderia confirmar a alternativa do 251 para o 3663? Foi bloqueado sua transmissão? O 251 alterno no 3395. 3395, obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia, Novembro, Oscar Wilson, controle. Direita, código 5122, controle no 208. Porto Seguro pela Golf 677, nível 180, saída Coral, decola da pista no zero com curva direita, 5122 no transponder, 120.8 o controle de saída, azul 272. 2772, correto, chama pronto, caixa 3. Solo, muito bom dia, é o gol 9021, Livrona, sua escuta.